programação travou, tá 3600. Tá 3600, autorizado pouso 070 graus 05 nós. Tive pouso, tá 3600. Sete um quatro, livre da restrição etapa, desce para 4.000 pés, ajustado 1.011. 4.011, ouro 7.011. Agorizado, gol 606. Ouro 606, complete não, chame torre, na noite, meia dúzia. 86, obrigado, boa noite, 606. Boa. Chame a 258, a redução está a critério para aproximação, desce a 2.000. 2011, linha final LSX, reporte estabilizado. 2000, porta não estabilizada, o Xené 62 depois. 2 Salvador, gol 805, informação S3, autorizado no 50. Gol 805, muito boa noite, acione identificação. Desce ao 05050, a chegada é a Mari. 050, identificou Mari, 1805. Capitão Juliette, gol 643. Living Grants, posição 06, do Pátio 1. Gente, 06, Pátio 1, gol 643. Oi, Salvador, gol 606, externo, baixar travada. Aguarde autorização de pouso, gol no 606. Aguardando. Capitão 3600, no solo 42, libere a direita na Eco, após Alfa. Juliette, portão 04, Pátio 1. Eco, Alfa, Juliette. Vocês vão para o portão para o 3600? 04 do Pátio 1. 04 Pátio 1, 3600. 1606, autorizado pouso, 050 graus, 109. Autorizado pouso, 1606. Isso. Autorizado, acuse pronto pro táxi. No Solos 44, libere a direita via Eco Fox após Alfa. E chame antes da Juliette, voo no 606. Aqui segue Alfa, reportagem da Juliette, 606. Gate 11, start up and push back approved. Call me ready to taxi, Portugal 024. Portugal 024. 50 já estabilizado. Tá, interceptando o slide agora, 6258. 6258, complete não, chame turno 9862. Chama 186, ó. Uma boa noite. Noite, bom pouso. Cadu? Bono 714, limite da restrição em TAP, desce 2.000 pés. Ajustado 1.011, autorizado final, ele é sempre em reporte estabilizado. 2.000, reporte não estabilizado, né? Que foi Bono 805, limite de restrições à frente, desce 3.000 pés. Um ajuste 1.011. 3.011, não, 805. Vem. Tá baixando, 62.4. Sim. Por gentileza, aqui na posição 8, a gente já está pensando aqui há algum tempo que bateu alguém. Quem não mudar o seu inglês, não está falando por favor? Senta aqui. Obrigado. Mano Juliette, 606. Autorizado o ingresso pro 03. E autorizado o ingresso pro 06, 606. Ciente Web, Web 69629. Chame pronto pro táxi. Chamada pro táxi, por exemplo. 6258, no Solos 49, livre à direita, ingresso na Eco, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Livre à direita, Eco, Alfa, vai manter antes da Juliette, vou chamar 6258. Localizador visual com a 10, voo na 714. Voo na 714, complete na chama em torre na 8612. 286, obrigado. Voo 805, desce a 2011, livre final em SX, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, esse foi no 805. Torre Salvador, boa noite, gol 1714, ADS, da 1-0, baixou entrou. 1714 da Gol, ciente, autorizado pouso 090 graus 079. Teve pouso, pistão na 0, gol 1714. Aproximando da Juliette, o Chanel 6258. Mantém a posição antes da Juliette, o Chanel 6258. Vai manter, 6258. Atenção turista, presente desce a 3000 em high speed, com ajuste 1011, mantendo a prodiduna. 3000, peço, prodiduna em high speed, né? 224. 737-300 in front of you. That traffic is on apron 8 and the taxi until rolling point runway 10 at Portugal 024. Follow the webcast 737 on front of us until rolling point runway 10 at Portugal 024. Portugal 024. Portugal 024. Prossiga. Haverá problema com o avião em frente de nós, este 737? 737 da Webjet no portão 08. Afirmativo. Será que está com problema? Vou verificar. Web 9629, já qual sua posição? Daqui eu não tenho visualização. Sou eu, 9629, tá o táxi, é o Berna, com 20. Autonomia de 3 horas e 40 minutos, com 7 pessoas a bordo. Gente, autorizado o táxi via Índia para ponto de espera da pista 1-0. Táxi via Índia para 1-0. Berna. 2 tomador, gol 1714, livrou. No solo 5-4, chame antes da Juliette, voa 7-1-4. Chamará antes na Juliette, voa no 7-1-4, nessa mesma? Nessa frequência. Portugal 024, siga o tráfego da Webjet sua frente. Ele só demorou um pouco, mas que iniciou o pushback após a sua aeronave. Seguindo o tráfego Webjet, pode chamar o telefone. Nós só perguntávamos isso. Porque vimos o arranque do reator 2 do 737, fumou um pouco. E como vimos que só o mecânico, só agora que abandonou o avião, estaria com problema. Ah, tudo bem. Uhum. Obrigado pela informação. Copiou aí, Web 9629. A aeronave da Portugal, está sua cauda aí, formou sobre uma pequena fumacinha aí. Ele achou interessante reportar. 9 Salvador, voo no 805. Voo no 805, cheque o trem autorizado, pouso 080 graus, 109. Livre pouso no 805. Pergunta, problema de não trocamos a posição, gente. Gira agora à esquerda, contorna aqui o pátio 1 e prossegue via Índia, até o ponto de espera. Vai. 6258, após o Airbus 332 da Portugal passar à sua frente, livre táxi para a área remota 1-4. Ok, após o táxi, prossegue para a área remota 1-4, Ocean 6258. 714, livre táxi, portão 02, pátio 1. Livre táxi, portão 02, pátio 1, 1714. Web 29, acusando estando 37 da Gol na curta final. Após o pouso do Boeing 737 da Gol, está na curta final, autorizado alinhar e manter o Web 29. Gol no 805, no solo 59, libera a direita via Echo Fox, após Alpha e táxi até o portão 10 do Pátio 1. Echo Fox Alpha 190, Bono 805. Web 9629, autorizado decolar, 090 graus, 089. Decolagem, 9690. Maintain rolling point, runway 10 at Portugal 024. Maintaining rolling point, Portugal 024. Nós chamamos turno 862, até um bom pouso. 862, obrigado. Agora, muito obrigado. Livre na Juliette. Seu portão é 10. Alfa Juliette 10, boa noite, 0. Torre Salvador, cordial boa noite, Oxanero 6224, no localizador, aguardando o Bride, visual capítulo. Ciente, chame passando o Simber com o trem embaixo do lado. Chama na Simbra, trem embaixo do lado, na mesa só. 9629, depulou 01, chame o controle, uma boa noite. 12:19:35, muito boa noite, tá bom? Controle Salvador, boa noite, 9629, passando 3000. Web 9629, modifique seu transponder para 5556, modo normal. Sobe ao 340, da presente voa Leda, após Leda Bridge, Web 9629. Transponder 5556, da presente voa Leda, após Leda Bridge, é o 9629, então, só para você saber. Passando sim para baixada e travado, visual com a pista 6224. Ciente, autorizado pouso 080 graus 079. Autorizado pouso pistão no 0624. Web 9629, agora está sob contato radar, afastado 6 milhas sudeste de Salvador. Portugal 024, clear to line up and maintain. 34 line up and maintain, Portugal 024. Oceania 6224, no solo 04, viva direita e táxi até o parte 1, na posição 01. Viva direita, parte 1, na posição 01, no 6224. 4, sem identificação, voa Duna, desce 3 mil pés. Chama Recife, 13325. Recife, 13325, boa noite, Antena. Boa. Portugal 024, clear takeoff, 100 degrees, 08 knots. Portugal 024, Airborne at 07, contact Salvador Approach Control, 119.35, bye. 119.35, Portugal 024, boa noite, obrigada. Controle Salvador, PAN 3226, entra aqui. PAN 3226, aciona identificação, desce 4 mil pés, vou para o destaque. 4.000 metros, entendeu? Direto Itap, confirma. Afirmativo, direto Itap. 4.000 metros, entendeu? Salvador, muito boa noite. É Portugal 024, 15.500, para Andrade, puxa de paz. Portugal 024, radio contact on the departure, climb flight level 370. By now flight, Jamo Intersection, Juliet Alpha Mike Oscar. Then Zipa. Climb 5 level 370 from present to position to Jamo and then Zipa.